E o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você que me fez companhia. Foi tão bom estarmos juntos nessa manhã aqui na Manchester. Amanhã tem mais, a partir das 6 horas. Muito obrigada, David, que fez o comando da mesa de som. E agora nós vamos às notícias, com Ademar Santillo, Roger Pires e toda a equipe de jornalistas da Manchester FM. Bom dia, gente querida! Manchester, a nossa rádio. Notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester. Está no ar o programa Notícias da Manchester desta quinta-feira, hoje dia 10 de maio de 2012. As manchetes de hoje. Jornal Hoje. Problema estrutural pode ter derrubado helicóptero. Folha de São Paulo. Senado estende seguro-desemprego a toda doméstica. O estado de São Paulo. Serra tem 31% e Haddad 3% na primeira pesquisa Ibope. Jornal Agora. Grávida é presa por não pagar pensão. Correio Brasiliense. Remuneração de ministros do Supremo deve chegar a R$ 32.147. Diário da Manhã. Relator da CPMI do Cachoeira pedirá quebra de sigilo bancário do senador Demóstenes Torres. Notícias da Manchester. Ademar Santillo. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Bem, hoje uma nova etapa da questão Monte Carlo vai acontecer no estado de Goiás. Vai ser instalada na Assembleia Legislativa a Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi denominada Comissão Parlamentar de Inquérito Cachoeira e Delta. É a empresa Delta, essa que faz a limpeza aqui na cidade de Anápolis. Então ela vai ser instalada, essa CPI, hoje à tarde, na Assembleia Legislativa. E de acordo com a programação dos trabalhos da comissão, os primeiros que deverão ser ouvidos pela CPI do Cachoeira Delta, pela Assembleia Legislativa de Goiás, os primeiros serão os prefeitos municipais, que são os prefeitos onde a Delta trabalha. O Velomar, lá da cidade de Catalão, Maguito Vilela, da cidade de Aparecida de Goiânia, o Antônio Roberto Gomide, de Anápolis, e ainda o Paulo Garcia, prefeito da cidade de Goiânia. Dos quatro, o que tomou uma atitude rápida foi o prefeito de Goiânia. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, tão logo estourou o movimento e ficou comprovada a presença da Delta na condição ilegal da descoberta pela Operação Monte Carlo, o prefeito de Goiânia suspendeu todos os contratos que a prefeitura tem com a Delta. Não foi o Paulo Garcia quem assinou esse contrato. Esses contratos vêm da administração Iris Rezende Machado. O Paulo Garcia era apenas o vice-prefeito Iris. Na medida que o Iris Rezende se desincompatibilizou da prefeitura municipal para disputar o governo do estado, aí, nesse instante, o Paulo Garcia, na condição de vice-prefeito, assumiu a prefeitura. Portanto, os contratos não foram realizados por ele. Mas tão logo estourou a Operação Monte Carlo, para efeito de salvaguardar o bom andamento da sua administração e, acima de tudo, respeito à aplicação do dinheiro público, o prefeito de Goiânia decidiu, então, fazer a suspensão do contrato através de um acordo que ele fez com o Ministério Público Estadual, chefiado pelo doutor Fernando Krebs, responsável por esta área lá em Goiânia. Mas, de qualquer maneira, o Paulo Garcia vai ser chamado à CPI. embora eu já não tenha contrato em vigor com a firma Delta. Não sei se eles poderão convidar o Iris Rezende Machado, que foi quem assinou o contrato com a empresa Delta, quando ela era dirigida em Goiás por Cláudio Abreu, que inclusive foi afastado da direção Centro-Oeste pela direção maior da Delta a nível nacional. Mas isso não resolveu a questão, porque o envolvimento de Cláudio Abreu nesta Operação Monte Carlo é muito grande e não há como afastar ele da operação simplesmente com a sua destituição do cargo que ocupava. A Delta continua muito visada a nível nacional e em Goiás não é diferente. Então a Assembleia Legislativa vai no dia de hoje se instalar e os primeiros que serão convocados serão os prefeitos municipais que têm contrato com a Delta, de acordo com a informação da própria CPI. Olha, nós já falamos isso aqui. Para nós, de Anápolis, não interessa se é Delta ou qualquer uma outra empresa. O que interessa é o valor. Como justificar um valor que era pago de R$700 mil por mês no final de 2008 e dois anos depois isso subir para R$3.400.000, 5 vezes mais? É uma coisa inacreditável para fazer o mesmo serviço, varrição, coleta e o depósito lá no aterro sanitário. É uma coisa que ninguém entende. E é a Delta quem está nessa atividade aqui na cidade de Anápolis. E diante de tanta informação incorreta ou correta que tem chegado, a gente fica de orelha em pé. Vejam, por exemplo, vê uma notícia lá de Palmas, no Tocantins, que diz que a direção da Delta, lá em Tocantins, em Palmas, pegou um documento falso lá do CREA, que é o Conselho Regional dos Funcionários, dos Trabalhadores, dos Profissionais de Arquitetura e Engenharia, lá do Tocantins, pegou um documento e com esse documento falso participou da concorrência de Palmas e ganhou. E a mesma notícia diz que o mesmo documento falso foi usado pela Delta para concorrência em Catalão e em Anápolis, aqui no estado de Goiás, e Itanhaém, no estado de São Paulo. Então, uma firma que já entra com documento falso para ganhar uma concorrência, você já fica sabendo que ela não é idônea. É claro, se fosse idônea, não usaria documento falso para participar de uma concorrência que é uma coisa muito séria, dinheiro do povo que está em jogo. A outra questão são conversas mantidas entre Cláudio Abreu e Carlos Cachoeira, onde o nome do prefeito de Anápolis é várias vezes citado. O próprio Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, fez essa referência de vários diálogos entre Cachoeira e Cláudio Abreu, onde era citado o nome de Antônio Gomide, de uma forma não muito própria e de uma forma até desairosa para o próprio prefeito, porque deixava entender que ele estaria participando de negociação para venda de uma dívida da Queiroz Galvão para a Delta. E outras coisas mais que são citadas também. Agora tem um vídeo que está circulando aí, onde o Cláudio Abreu, ele conversa com o Cachoeira, é o vídeo, aí já é som e imagem. O Cláudio Abreu falando com o Cachoeira, que teve um encontro com o Gomide em Goiânia, e que nesse encontro o Gomide mostrou interesse em conversar com o Carlos Cachoeira sobre um trem que teria que ser resolvido na prefeitura de Anápolis. Então são fatos como estes que realmente vão botar fogo com mais ardor nessa questão aqui no estado de Goiás. Assim que os prefeitos foram chamados, é claro que os deputados, por certo, vão indagar sobre esses diálogos nada representativos, diálogos realmente que ferem o próprio preceito da ética na atividade política. Então vamos aguardar mais esse passo, porque é importante. Mesmo que doa na primeira hora, depois tudo fica sanado. É importante que a verdade apareça para que aqueles que nada devem possam realmente continuar a sua vida normal. E aqueles que devem respondam pelo crime às barras do tribunal. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis, um plantão relativamente tranquilo aqui na cidade, finalmente, né? Mas, infelizmente, dois roubos foram registrados pela polícia, tendo como vítima a Divina Maria de Moura, essa dona de casa, residente na Vila Brasil. Pois é, ela contou na delegacia que estava indo para sua casa por volta de 21h45, passando pela rua Conde Afonso Celso, aqui na região central, conduzindo o veículo da família, um Peugeot 206, ano 2002, placa DIP 0633. Ali, quando ela foi abordada por dois elementos numa motocicleta, o garupa desceu, encostou no carro e disse: vaza que os meninos estão te esperando. E de imediato já pegou a direção do carro. O motociclista ainda continuou seguindo a vítima e dizendo pra ela que sabia onde é que ela morava e que não era pra chamar a polícia. E ela foi até a delegacia mais tarde pra registrar a ocorrência. E lá na delegacia tomou conhecimento de que o carro havia sido encontrado incendiado. Pelo menos a informação passada pelo PM a esta mulher, lá na... estava incendiado lá na região de Goialândia. Então esse fato acabou marcando também o último plantão. E tivemos ainda mais um roubo de cargas, tendo como vítima o Kleber Marques, um motorista lá de Palmas do Tocantins. Ele contou na delegacia que ontem, 4h30 da tarde, carregou na Ambev, indo para o estado do Tocantins, para a cidade de Palmas, perto de Interlândia, foi abordado por três elementos do veículo Santana Branco. De imediato, ele já foi rendido. Os ladrões entraram na carreta, levaram ele um pouco adiante dentro da carreta, depois o colocou no Santana Branco, foi levado para uma cascalheira próximo à base aérea. Depois, deram uma volta com ele na cidade e liberaram o rapaz ali próximo ao posto carreteiro. Segundo ele, a carga levada, avaliada em R$ 110 mil, mais a carreta. E o 48º homicídio que foi praticado em Anápolis, tendo como vítima o Guilherme Alves Freire, de 21 anos de idade. Esse fato teve desdobramentos. O pai dele, o seu Ivo da Costa Freire, que foi até a delegacia para registrar a ocorrência, e ontem eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele ficou preso na delegacia geral, devido ao mandado de prisão. Ouça a história deste homem. Pois é, isso foi o seguinte, quando eu estava lá em São Miguel do Araguaia, eu estava trabalhando, o rapaz lá veio para cá para votar na época, era a época de eleição. Então eu vim para votar, ele veio para votar e eu fiquei lá. Aí quando eu estava vindo, ele pediu para mim trazer a ferramenta para ele. Só que essa ferramenta não era dele. Aí eles me pegaram lá como eu estava roubando essas ferramentas. Isso aí foi enquadrado como furto? Foi, como furto. Só que aí eles me liberaram e não me falaram que eu tinha que cumprir nada. Me liberou e pronto, eu vim embora pra cá e pronto. Nunca mais eu voltei em São Miguel nem nada. Eu nem sabia que tinha mais isso? Nem sabia que tinha mais isso. Aí tive aqui pra fazer a liberação do cadáver do meu menino. E aí, fiquei preso aqui. Como é que o senhor tomou conhecimento desse mandado de prisão? Só quando o senhor chegou aqui, então, né? Quando o senhor foi registrar ali a ocorrência? Só quando eu fui registrar a ocorrência que eu tomei conhecimento que eu tinha esse mandado de prisão. Tentou explicar, mas não... Tentei explicar, mas não teve recurso. E agora é um momento difícil da sua vida, né, seu Ivo? Pô, seu filho morto, né? Meu filho tá morto, não sei nem se foi liberado, se não foi. E eu aqui, sem saber o que fazer. Ele não bebe, ele não fuma, ele não usa drogas. Nós não temos conhecimento nenhum que ele tem utilidade com droga, essas coisas. Inimigo não tinha? Não tem inimigo, é muito querido lá no bairro onde a gente mora. Eu fui no local do crime ontem à noite, inclusive ninguém o reconheceu naquele momento. De repente é pela distância, né, do Summerville pelo bairro de Lourdes, né? Pois é. Lá, me falaram que meus policiais me falaram que ninguém conhecia ele lá por ali. E o detalhe é que ele portava todos os documentos dele, né? Isso, e ele trabalha comigo. Ele tá, eu arrumei serviço para ele, ele vai comigo pro serviço e volta comigo do serviço. Como é que o senhor tomou conhecimento dessa situação, seu Ivo? Foi a polícia que ligou pro senhor? Foi dois policiais na porta da casa da minha mãe para avisar. Eu tava na minha casa, já deitado para dormir. Quando eu levantei e fui lá para ver o que, que era que estava acontecendo, cheguei lá e recebi essa notícia de que ele estava morto. Imagina o susto que o senhor levou, né, seu Ivo? É muito complicado pra gente, né? O senhor tem mais filho, seu Ivo? Tem uma menininha que tem, vai fazer 4 anos agora. É, só os dois? Só. Ele morava com o senhor? Não, ele morava com a minha mãe. Ele morava com a avó, no caso, né? Isso. Conta ali que ele é carpinteiro, né? Trabalhava com o senhor. Carpinteiro, ele é carpinteiro. Agora é esperar pra ver o que acontece, né? O senhor tem expectativa de sair hoje? O advogado falou alguma coisa pro senhor? Ele me falou que ia correr atrás e via se me liberava até 8 horas hoje. Tem alguém pra correr atrás da liberação do corpo, do funeral? Foi, o meu sobrinho foi ontem, meu irmão. O senhor ficou impossibilitado, infelizmente, né? É, infelizmente eu fiquei. Agora é esperar, né? É, colocar na mão de Deus, né? E ver o que, que acontece. Pois é, esse fato acabou acontecendo, mas quem é Nápoles, o restante da família correu atrás da liberação do corpo, porque o homem não tinha condições, até porque estava preso na delegacia geral. Essas foram as principais ocorrências registradas nas últimas horas em Anápolis. Plantão policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. O relator da CPMI do Cachoeira, deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, vai pedir a quebra do sigilo bancário do senador Demóstenes Torres, investigado por suas ligações com o empresário Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, suspeito de comandar um esquema de exploração de jogos ilegais. Notícias de Goiás. Falha mecânica pode ter sido a causa da queda do helicóptero da Polícia Civil que caiu terça-feira, dia 8, na Fazenda do Boi, em Piranhas, a 312 quilômetros de Goiânia. A possibilidade de falha humana ou atentado continua sendo descartada. As 8 vítimas do acidente aéreo foram removidas dos escombros e levadas para Goiânia. O governador Marconi Perillo visitou o local da tragédia e ressaltou mais uma vez o trabalho dos investigadores que morreram a serviço do Estado. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Tem o dólar comercial, está valendo hoje R$ 1,962. O dólar turismo, R$ 2,04. O dólar paralelo, R$ 2,09. Notícias da Manchester. Olha, nós recebemos do padre Fábio Aparecido Barbosa, que é vigário paroquial da Catedral do Bom Jesus, dizendo que no próximo dia 12 de maio de 2012, no sábado, portanto, no Salão da Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, vai ser realizado um bazar beneficente que é em prol do encontro de jovens. Então, o padre Fábio Aparecido Barbosa está convidando a todos para, no próximo dia 12, sábado, no Salão da Catedral do Senhor Bom Jesus, um bazar beneficente que será realizado para o encontro de jovem. Então você, meu amigo, você, minha amiga, vocês são convidados. Todos estão sendo convidados pelo padre Fábio Aparecido Barbosa para estarem presentes durante o dia 12 de maio, sábado, lá no Salão da Catedral do Bom Jesus, um salão beneficente em prol do encontro de jovens. Quem está fazendo essa comunicação e fazendo esse convite é o vigário paroquial da Bom Jesus, o padre Fábio Aparecido Barbosa. Notícias da Manchester. Olha, a inflação supera expectativas e sobe agora no mês de abril. Em plena ofensiva do governo para que haja queda dos juros, a inflação surpreendeu e voltou a subir agora no mês de abril. E subiu, e não foi pouco não. O índice oficial do índice de preço ao consumidor, teve alta de 0,64%, o triplo da inflação registrada no mês anterior, que foi o mês de março. O aumento foi pela alta do preço do cigarro, pelo remédio e também pelo crescimento do valor do dólar em relação ao real. Os senhores sabem que grande parte de produtos, né, insumos, eles vêm do exterior para o Brasil. Coisas que o Brasil não produz suficientemente. Remédio, por exemplo. Todo insumo vem do exterior. E a mercadoria vem de lá para cá, não no valor do real, mas ela vem em dólar. E chega aqui, se o dólar sobe em relação ao real, ou seja, o dólar fica valorizado e o real desvalorizado, automaticamente, na hora que você for pagar para vender real e pagar em dólar, você vai ter que gastar mais reais para poder pagar o que está sendo importado. E é claro que a nossa moeda é real. Aqui no Brasil, a moeda não é o dólar, a moeda brasileira é o real, e se ela está desvalorizada e o produto que nós adquirimos lá fora é em dólar e o dólar está mais alto do que alguns meses atrás, isso aumenta o preço do real. E, consequentemente, você vai comprar o remédio ou vai comprar produtos importados no supermercado e outros produtos mais, né, que dependem de importação, aí você vai pagar mais e, consequentemente, fica mais caro. E se fica mais caro, o seu salário fica desvalorizado. E se o seu rendimento fica desvalorizado, há inflação. Portanto, a inflação do mês de abril foi 3 vezes maior do que a do mês de março. E o dólar continua subindo. Então, automaticamente, nós não temos um controle. O governo entrou numa queda de braço com os bancos para exigir dos bancos particulares que haja queda de juro para facilitar alguém que vai tomar o dinheiro emprestado. Mas diante dessa inflação, o governo está com medo de baixar a taxa de juro, acontecer aí uma bolha de excesso de consumo e, consequentemente, a inflação dispara, porque se há comprador, o cidadão procura aumentar o preço. Se o comprador está deixando o produto na prateleira, aí o dono da mercadoria não aumenta tanto, porque ele sabe que não adianta aumentar, que ninguém vai comprar. Mas quando tem compra em excesso, automaticamente o cidadão capricha na maquininha. Os senhores se lembram da maquininha do passado. Você ia cedo no supermercado, comprava o produto por um preço. Quando chegava à tarde, um funcionário do supermercado estava remarcando toda a mercadoria para um preço maior. Era a inflação galopante que existia. Agora não, sem a inflação, você pode hoje comprar uma mercadoria, daqui um mês você pode ter o prazer de chegar lá e encontrar aquela mercadoria mais barata do que se comprou um mês atrás. Na época de inflação isso não acontece. O que acontece é aumento a cada hora. E quem paga é o trabalhador, porque é com o seu salário que ele paga esse aumento da mercadoria. Notícias da Manchester. E agora nós vamos chamando o nosso repórter Geraldo de Vigo. Sátiro, já nasce há um bom tempo que a Prefeitura de Anápolis trabalha na edificação de um prédio onde deverá funcionar o restaurante do Cidadão, lá na Vila Jaiara. Só que está demorando a entrega daquele prédio, a população está apreensiva, cadê? Vai sair ou não vai? Quando vai ser entregue esse restaurante do Cidadão? Para falar conosco, o secretário de Ação Social, o Francisco Rosa. Francisco, quando vai ser entregue aquele prédio? Como é que está a construção dele? Bom dia. Bom dia, Geraldo. A construção está bem adiantada, estão concluindo ele agora no mês de maio ainda, a construção. Ficou uma construção muito bonita, é uma obra assim imponente e também discreta, que não traz transtorno para a região. E o funcionamento desse será no mês de junho. Nós já estamos licitando então todo o instrumental de cozinha, móveis, utensílios, e também terceirizar o serviço de alimentação, como tem os demais restaurantes, nós achamos que é melhor, funciona melhor, então será assim também. Nós já estamos com toda a documentação pronta, já está correndo os prazos, para que as firmas possam se habilitarem para essa concorrência, e nós queremos já colocar em funcionamento, no mês de junho, refeição para 1.500 pessoas. A data ainda não prevista, não? Não, vai ser no mês de junho. O prazo nosso, só a pendência de fazermos a licitação dessas, da firma, né? E já está correndo o processo, já está lá na licitação para marcar o certame. Eu acredito que isso será em torno de 20 dias, nós vamos concluir esse processo. E aí já me bateu o contrato, assinar, para que essa empresa possa pular para dentro. Enquanto isso também está terminando, lá vai no máximo 20 dias, termina toda a concessão, né? E aí no mês de junho nós já estaremos então fornecendo alimentação para os trabalhadores daquela região. O restaurante cidadão que existe em Anápolis, a comida vem de Goiânia, esse na Vila Jaiara, tem cozinha, está tudo pronto para ser confeccionada a comida aqui? Isto, a cozinha tudo pronta, nós vamos montar a cozinha, já está também para a licitação comprar todo o instrumental da cozinha, porque a refeição será feita no próprio local, tem as acomodações para isso. Então, mas será uma firma terceirizada e não tocar diretamente pelo município. Notícias da Manchester. Olhe, logo mais às 8 horas da manhã, vai ser dado mais um passo rumo ao julgamento daquelas pessoas acusadas de terem matado a publicitária Poliana Arruda Borges Leopoldino. O juiz Wilton Miller Salomão, da 8ª Vara Criminal de Goiânia, ouvirá hoje, às 8 horas da manhã, testemunhas de acusação e defesa e os acusados do assassinato da publicitária Poliana Arruda Borges Leopoldino, ocorrido em 23 de setembro de 2009. A audiência de instrução e julgamento será realizada no auditório do Fórum Criminal, lá no Jardim Goiás, em Goiânia. Ao contrário da primeira audiência do caso, que aconteceu no mês passado, que ocorreu porta fechada, a audiência de hoje será aberta ao público, atendendo pedido feito pela família de Poliana. Apesar disso, o acesso aos autos será mantido em segredo de justiça. A expectativa é de que sejam ouvidas 17 testemunhas, e em seguida o juiz interrogará os acusados Diango Gomes Ferreira, Leandro Garcês Cascalho, Marcelo Barros Carvalho e Assad Aidar de Castro, que são suspeitos de envolvimento na morte de Poliana. Ela foi morta porque os réus queriam roubar o carro dela. Antes de ser morta, a publicitária Poliana foi estuprada e teve o corpo parcialmente carbonizado. Parece que agora a coisa vai andar. Já é instrução de ouvir para as testemunhas, não é? A instrução para julgamento. Então nós vamos aguardar o que vai acontecer no dia de hoje para ver a solução desse caso do assassinato da jovem Poliana Arruda Borges Leopoldino, morta de forma covarde e violenta no dia 23 de setembro de 2010. E agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram a sua mensagem. Vamos lá. Fala, comunidade. Bom dia, Demar. Aqui é a Féia. Eu gostaria de saber o que eles vão fazer com essa estrada abandonada aqui no Copacabana. Tem tanta gente precisando, morando de aluguel, morando de favor. E muitas casas sendo abandonadas, invadidas por malandros, fumando droga. Queria saber o que o gerente da Caixa pensa sobre isso. Se a gente vai procurar ele, ele disse que não pode resolver nada. Obrigada, um bom dia. Fala, comunidade. Viu, senhora Demar Santino? Eu sou morador aqui do Jardim Europa. E eu gostaria que vocês dessem uma verificada numa área pública do colégio aqui, Valmir Bastos, na Avenida L2, ele dá de fundo para a rua L8. É porque tem um morador do lado de baixo ali, do lado do fundo do colégio, na L8, o endereço lá é rua L8, quadra 40, lote Vamos lá. É, ele está invadindo essa área lá. Ele até já construiu mais um pedaço, invadindo essa área pública lá. E a gente está precisando do colégio e não temos mais sala de aula. E os professores falam que essa área é da prefeitura. E a gente não tem, o pessoal está invadindo lá e a gente não está tendo benefício para nós, para os moradores do bairro. Meu nome é Vandeir, moro aqui no Jardim Europa. Eu gostaria que o senhor desse essa verificação para a gente lá e desse uma posição para a gente, porque eles estão invadindo esse pedaço lá. Muito obrigado, tenha um bom dia. Fala comunidade. Demar, boa tarde. É, eu gostaria de alertar quanto à situação que eu vejo que vai dar trabalho para daqui a algum tempo. Trio do Daia, nós estamos a contagem regressiva para a Copa do Mundo aí. Eu pergunto em quanto tempo a sociedade e as empreiteiras acham que leva para construir um viaduto como esse aqui, dessa infraestrutura que eles estão querendo colocar aqui para esse trevo aqui. Em quanto tempo? Ao menos que eu estou vendo que são que estão aqui, foram construídos aqui em Anápolis, aqui, demoraram aí mais de 2 anos. O que acontece? Você acha que dá tempo de fazer esse viaduto, que nem foi até a Copa do Mundo? E esse transtorno aqui, como é que vai ficar durante essa data festiva? Se a Polícia Federal, nessa época comum aqui, eu estou dando conta de fazer o controle disso aqui, como é que vão ficar? Isso aqui está uma calamidade. Põe um sinaleiro aqui nesse trevo, que dá o tempo certo de cada pista para cada um atravessar, então, gente. Bom dia a vocês que telefonaram. O nosso telefone é 3943-9303. Telefone é o telefone democrático onde a gente ajuda a população e colabora com a autoridade